Vem com PH, a voz que emociona. Tanto café na cama, faltaria xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte suspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado. E assim tudo muda, medo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, de coisas que eu nunca entendi, de coisas que eu nunca entendi. Eu só ouvi dizer que quando a epia já era, de coisas que eu só aprendi quando eu te conheci. Bicicleta, o preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado. E assim tudo muda, medo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, coisas que eu nunca entendi, de coisas que eu nunca entendi. Eu só ouvi dizer que quando a epia já era, de coisas que eu só aprendi quando eu te conheci.